Pastor, no quanto mantém a produção R, aguarde vetor para sinal ILS, X-Ray pista 1-0. Reporte no ideal de descida, ajuste 1013. Boa tarde, Whisky Eco Bravo, segue pro Rio. O senhor tem pátio para estacionar lá no Rio, porque o pátio de aviação geral está lotado. O senhor me informou que, caso o senhor não tenha pátio, tem que verificar como é que vai ser. Como ele informou, o pátio geral está lotado. Vou ligar para o CGNA aqui, agora um instante. Para o Galeão, para a Paria da El e a Guardicópia. Puxa, né, 6314, táxi com 114 a bordo, autonomia 315, altero na Salvador. 314, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1-8-295, 1013, no ajuste, por favor. Táxi via Índia, ponto de espera 295, 1013, boa tarde, puxa, né, 6314. Qatar, frequency 118.95. 118.95, Portugal 021, boa tarde. Meu tio Alex Wayne, solo 07, confirma o pátio. Dado back track, acessando a frequência livre, o meu tio Alex Wayne. Program 021, continue approach, reporting in gear down and look at QNA 1013. QNA 1013, call you back with 1 in gear down and 1. QNA 6304, pronto, boa tarde. QNA 6304, boa tarde, Arena, acorde imediato. Firmativo, QNA. QNA 6304, autorizado a linha, decola a pistão no 0, vento no 0, grau 089. Arena, decola da 1-0, QNA 6304. Falas, caracterizado ingresso no 7, a parte cabeceira no 7, a linha de pronto. Whisky Eco Bravo, me escuta? Contato com o CGNA, o mesmo informou que o senhor só poderá seguir pro Rio caso confirme o hangar lá para estacionar. Ecológica desce para 500 pés, aguarde transferência. Excelência, entre transferência. Kilo Tango Alfa. Kilo Tango Alfa. Poderia ficar 021, eu tenho que ir down and walk. Respeito. Ficar 021, wind 110 degrees, e aí passa clear to land when you 10. Quickland, runway 10, ficar 021. Eu Tiago vai chamar o controle, corre. Schneider 314, acorda 109, controle de mesa de som, isso. Boa tarde, Schneider 314. Quatro, contato Radar, subou 340. 340, Schneider 6114. Após Lida e Léo, o Unicef Teragulf 677 seguirá conforme plano. Controle aparelho 120, decimal 8. Responde 5114. Se for possível, Schneider 314, solicita coordenar a PRO de Petrolina, senhor. Confirme. Possível, coordena a proa de Petrolina, parou o Schneider 6314. Aguarde. Obrigado. Gol 925, vai atingir 4000, passa a treinar no esquerdo. Desça para 2000, autorizado LS, o 925. 2000, autorizado LS, o 925. Votado, só ouviu o plano. Bom, meu, é com a Oscar, autorizado de colagem de pistão no 7, lento no 0 grau 089. Runa 33 no transponder, web 5729, para o feedback funcionar. Salvador, portal 021, boa tarde, Edio, on Alpha. Welcome, Portugal 021, taxi Alpha, Juliet, gate 10. Alpha, Juliet, gate 10, Portugal 021. Que é Costa, faça espera no front do Pão, guarde instruções, ajuste no 013. Fazendo espera no, na vertical de Itapuã, guarde instruções. Costa. Boa noite, mantenha a escuta. Mike Costa, continua a aproximação, autorizado aproximação paralela à pistão no 7. Pode para gerar base na pistão no 7, o Mike Acosta informa o tráfego decolando na pistão no 7. Paciente autorizado girando para a perna do vento da 1 do 7. A visão com tráfego decolando. Confosco, decolado 23, controle no 20.8. 208, obrigado, boa tarde. Rodou, boa tarde, o Eco Alfa Oscar, decolou 23. Confirma? Papai Romeu, Eco Alfa Oscar, decolado 23. Eco Alfa Oscar, aí tá bem? Israel, Leda, Brito. Gente, aguarde contato radar no perfil da saída. Opo. Boa. Um abraço. É com o Fosco, transponder 5141. 5141, vai chorar. Canal 6314, direto Petrolina. Direto Petrolina, obrigado, 6314. 0089. 7, autorizado, 17, o Mike Costa. 99, para perder agora de cópia. Isso. Para o Salvador, gol no 8, gol no 077. Informação, papá, autorização, galeão. 077, número 2 para Cotel, vai chamar. Vai. Fuxera 2318, qual o estimado de pouso? Sim, número 2314. Não, 2318. Cliente 2200, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Comando, boa tarde, centro Recife, 6037. Acionou, está pronto para o táxi com 67 no POB. 3 horas e 40 de autonomia, alterna Maceió. Quilo Quebec Serra, torre 1 no 8, decimal 95. 395, Serra. 3985, 627. Zero chegada a mar e desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3506 para 3560, boa, está presente? Mantenha a Mari. Desculpa, eu não copiei. Mantenha na proa de Mari. 3560. Autorizado gira base, pistão no 7, nível vento 1, 10 grau, 089, autorizado pouso. Livre pouso, Oscar. Então, Salvador, gol 925, estabilizado, GLS, X-ray down no zero, passando o estado. Gol 925, continua a aproximação, ajuste no zero, no 13, informa o tráfego à sua esquerda para pouso na 17, um helicóptero e não vai interferir com a sua aproximação. Ok, pouso autorizado? Autorizado, pouso na 10, vento 1 no 0 grau, 099, gol 925. Cliente, autorizado o pouso na 10, está sempre o tráfego na máxima, ok? Cheque Bravo, confirmando que segue para o Galeão, deverá informar em rota. Já pronto para o estacionamento? Cheque. 1, Romeu, boa tarde. Continua a aproximação, vento 1, 3 graus, 089. A intenção é pouso 1,7, o quilo morto. Sim, tipo, pode fazer o campo, quilo morto. Torre ao 35.027. Gente, vou em direto ao rotatório, aquela passada do bom fim. Pegou a linha, mantém cabeceira 10, 35.627. Após o pouso, a linha mantém 5.627. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pista 35, vento 130 graus, 89. Livre. Confirme. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1351, ligado, boa tarde, Eco Alfa Oscar. 5627, autorizando a decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 089. Está iniciando, 5627. Então 3217 é o quarto para a cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Salvador, copiou o Gordo 66? Gordo 66, faça um check no equipamento, a transmissão saindo intercortada, ok? E reporta novamente, confirmando o POB, o Gordo 66. Trocando o equipamento, o Gordo 66, POB de 1-7, está pronto para o táxi. Alfeba Tampapá, reporta Paripe, ideal de descida para comandante na rua para a rotatória. Ambiente 1500 pés, ajuste 1013, reporte visual para o campo. Fundo 1500 pés, reportará visual com o aeródromo. Hotel Papá. Corrigindo gol no 925, Juliette 01 no portão. É, Juliette após portão 1, 925. Gol no 399, pronto, copo? Pronto. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição bridge, onde intercepta Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-4-0 no transponder. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita na da El, Leda bridge, na posição 1-6, segue conforme. 1-2-0-8, 5-1-4-0, gol no 399. Colo 399 correto, portão 8, chama pronto para o inspecionamento. Câmara. Checo Bravo está na escuta da torre? Checo Bravo na escuta do solo? Gente, em coordenação com o controle, após Barbacena, vai voar direto Toquinho, ok? Copiado para o táxi, chama a torre em 1-8, decimal 95, o Esqueco Bravo. Salvador, é o 35241, para o táxi, POB 72, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Montes Claros. 5241 no táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8.95, ajuste no 0 no 3, atentando a aeronave da Gol, parque no 01. Sente táxi via parte ou Indy, o ponto de espera torre 1295, 35241. Narrador, voando 66 para o cruzamento hotel. Gordo 66, autorizado cruzamento no 028, prossegue taxiway Delta, taxiway Alpha e reporta para ingresso no pátio principal, Gordo 66. Delta Alpha, reportará para ingresso no pátio, Gordo 66. Falou, voo no 077, quando possível está pronto, cópia Galeão. Falou, desculpa interromper, o voo 925 está sendo cruzador aqui no mundo. Gente, o voo no 925, vou contar que está em freio, só um instante. Gol no 077 é o próximo para a cópia. Prepara a saída da Elia da Bridge, aguardando só um instante. Da Elia da Bridge. 4531. Sente, mantenha. Lateral no 4. November até o papá, desça para 1.000 pés, o ajuste no 0 no 3. 1.500 pés para o November até o papá. 1.000 pés para o November até o papá. 1-8, a bordo 116, autonomia 3 horas e 20, alterna Galeão. O passou 1-4, informação de tráfego, agora na sua posição de 1 hora, 7 milhas, no deslocamento noroeste, cruzando 2.000 pés, em descida para 1.000. 4-5. Confirme para o controle. Channel 6210, confident, clear mar, arrival, descent level 050. Diagramada Índia, no ponto de espera chame a torre 1-1-8.95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. No 0 no 3, 7895, torre, vai contornar o gramado, o outro 66 atrás do azul. Solo Objeto 5729, no 2 para o Fixpec acionamento. Objeto 5729, na minha escuta aguardando, duas aeronaves irão taxar retaguarda, ok? Na minha escuta aguardando. Aguardando. Salvador, boa tarde, gol no 755, no 755, boa tarde, é o quinto para a cópia, prepare a saída da Elleda Bridge aguardando. Elleda Bridge aguardando, gol no 755. Gol no 077, pronto, cópia? 8270. Do Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-4-5 no transponder. 360 Galeão, 10 curva direita da El, Leda Bridge, intercepta da pêndulo 1-0, via rota após 5-1-4-5 aciona, controle 208-0-0-7. Bono 077 correto, portão meia dúzia, estima pronto para o inspecionamento. Chamará. Bono 4, o limite dessa proa é radial 300 de Salvador. Radial 300, limite para o Bono 4, Salvador. Então, a linha que mantém? A linha mantém 4-1 na noite. Gente, então 32-7 é o número 2 no setor. A aeronave da Webjet aguardando para início do pista, ok? Não me escuta aguardando. Jet 5729, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Força Aérea, o Hércules da retaguarda, autorizado o inspecionamento, reporta táxi. Contato radar 200, perfil Arbor. Sente o perfil da Arbor, 5241. Autorizado para Mark Sierra Bravo, Mike Tango, nível 380. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde... Após Bridge, voa conforme a rota do plano de voo. Belo Horizonte, direto Trivia, após conforto. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5076 no transponder. Autorizado, Marte 380, decola a pista 1-0 com curva direita na subida da El Leda Bridge. Conforme a rota do plano, após BHV, sob controle 208, transponder 5076, após estacionamento. Lógica, uniforme Delta, cotejamento correto, PAT 3, livre acionamento, reporta táxi. Fechado para o táxi. Então 3217, pronto, copy. Pronto, 3217, autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-3-4 no transponder. Aqui, autorizado, confirmo 360, vou para o plano, saída da El, Leda, Bridge, até apresentar o pêndulo 1-6, decoda 1-0 com a direita, controle é 1-2-0, decimal 8 e transponder 5-1-3-4, eu tenho 3-2-1-7. Então, 3-2-1-7 correto, já ciente, autorizando, aguardando a autorização do push, não me escuta, então 3-2-1-7. Fala, Gol 1077, puxa acionamento meia dúzia. Gol 1077, aguarde apenas um instante para iniciar o push, vai realizar simultâneo com a aeronave da TAN 04, já aguardando aqui. Ok, aguarde a autorização. A proa de Aracaju. Mantenha o perfil, o trip 5627, aguarde coordenação corretiva. 627, gente. Zero, decola da pista 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa direto Barreiras. O controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5-1-4-6 no transponder. Ok, 2-2-3-1, autorizado Barreiras, nível 1-8-0, após decolar as curvas à esquerda, subida Momo após Barreiras. 5-1-4-6, passaria do 2-2-3-1. Passaria do 2-2-3-1 correto, remoto 1-4, chama pronto para o inspeccionamento. Chamada à torre, posicionamento. Solo, Gol 1077. O Vitor Indigete, quando você vai fazer um 360 curto, apenas para o hotel Papá liberar a pista? Sim, senhora, agora está tempo dele liberar aí, o Júlio, está reduzido aqui. Tá ok, o hotel Papá, por favor, agilize para evitar o 360 do colega que está na final, por favor. Sente, grata. Oi, boa tarde, estou 3560, baixar a travada na 10. 3560, continue a aproximação, informarei o a pista livre. Ok. 0? Correção, Oceanair 6210, desça para 3.000 pés, o ajuste padrão. Desça para 3.000 pés, ajuste padrão, Oceanair 6210. Em 118, decimal 95, ajuste no 03, um bom voo. Santa 3217, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da UEP e a retaguarda, livre pushback, acionamento, reporta ataque. E após a UEP, autorizado o acionamento 3277. Voo no 077, agora sim autorizado pushback, acionamento, reporta ataque. Puxa, Santa, chama ataque, 077. O solo aos 4-1, autorizado backtrack, reposte liberando a pista. Kiko Bravo, ali mantém a partida. Ali mantém pista 1-7. Gordo 66, pouso autorizado, corrigindo. Tan 3560, pouso autorizado, capiteira 1-0, vento 1-0, graus 9-9. Gordo Tan 3560, 10. Controle, boa tarde, azul 4-1-8. Para o táxi, foi para a borda 3h40 de autonomia alterna Guarulhos. Com informe Delta, a intenção é prosseguir até a cabeceira no zero ou prossegue a decolagem a partir da interseção Delta? Boa noite. Consegue da Delta. Sim, táxi então via PAT 3, taxiway Kilo. Taxiway Alpha até o ponto de espera da Taxiway Delta. E no ponto de espera, chame a torre 1-18-95, ajuste no 0-3, um bom voo, Oscar Uniforme Delta. Faz o 3 kg Alpha Delta no ponto de espera, chama a torre 1-18-95, obrigado. Segundo Plaza, reporta visual para pouso, mais Papa Lima. Azul 4206. Utilizado com fins, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5-1-5-6 no transponder. Utilizado com fins 360, saída da EL. Leda após voa bridge. Com o 755 correto, portão 3, chama pronto para o pushback acionamento. Chamará pronto, vou no 7. Decolagem cabeceira 1-7, o vento 1-20 graus 9-9. Com 3560, solo aos 4-3, direito na 219. 219. Oscar Uniforme Delta, está na Delta, mantém a posição e aguarde. O número 3 para a decolagem. Juliette aguardando para ingresso. Alfa aguardando ordem da Juliette, da 3560. Passou no 4, pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento no 20 graus, 9-9. Passou no 4, autorizado, pouso. Whisky Eco Bravo, decola aos 4-4, chame controle no 208. 208, Bravo. 5-6-0. Pouso, responde, manda para o seu mãe, Papa Lima. Frequência livre, mais Papa Lima. Autorização da rotatória, aproveita mais Quebec, senhor. Mantenha a paripe.